é pedir demais, meu Deus. Ilumine minha mente, eu quero. Eu quero começar de novo. Não quero acompanhar meu povo, não quero. Estou 10 anos atrasado. Estou 10 anos atrasado. Um paletó e gravata eu uso. Mesmo com calor que mata, eu uso. E só dou meu coração pra quem for da minha religião. Estou 10 anos atrasado. Estou 10 anos atrasado. Estou 10 anos atrasado. Estou 10 anos atrasado. Estou 10 anos atrasado. Atrasado, estou 10 anos atrasado.